Eu não entendo porque me olha desse jeito e me julga sem saber nada a meu respeito. Não aceito seu conceito e acho que é preconceito. Bato no peito, pois sei que ninguém é perfeito. É triste saber que ainda existe alguém que acha que você só vale aquilo que tem e te trata com desdém, te praguejando no olhar. Mas coração é terra que ninguém pode pisar. Fui condenado a cantar, Deus me deu um ofício. Quem é você pra questionar os meus princípios? Não tenho diploma, nem curso faculdade, mas sou homem e vim aqui falar a verdade. Pra que mentir se não vejo nada de errado? Nem estaria aqui se eu fosse um cabra safado. Sei que não sou doutorado como você quis, mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz. Eu posso não ter diploma e nem cursar faculdade, mas tenho caráter e dignidade. Eu sei que não sou o ingênuo que você sempre quis, mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz. Eu posso não ter diploma e nem cursar faculdade, mas tenho caráter e dignidade. Eu sei que não sou o ingênuo que você sempre quis, mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz. Pode ser taxado de doido, vagabundo. Para de ser arrogante e presta atenção. Vai dizer que você é a dona da razão. Tudo bem, até aceito sua posição. Que eu sou um cara diferente, fora do padrão. Mas por favor, não me venha com repressão. Lembre-se que quem vê cara, não vê coração. Sei que não faço o perfil que você queria, de topete e gel, estudando advocacia. Futuro promissor, um genro de conceito. Que pena que o cupido não faz nada direito. Nem tudo é perfeito, a vida é assim. O playboy não representou e ela sorriu pra mim. Agora já era, tô envolvidão. Independentemente da sua permissão, mocinho ou vilão, essa é a picadilha. Quem tem que me querer não é você, é sua filha. Eu posso não ter diploma, nem cursar faculdade, mas tenho caráter e dignidade. Eu sei que não sou o ingênuo que você sempre quis, mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz. Eu posso não ter diploma, nem cursar faculdade, mas tenho caráter e dignidade. Eu sei que não sou o ingênuo que você sempre quis, mas